E a repórter Cláudia Almeida em Bali foi até à praia esta manhã. Com a areia quente a escaldar nos pés, apanhou uma sombra para ouvir o Karong Chong, a música tradicional da Indonésia, que se acredita ter origem nos acordes dos marinheiros portugueses de outros séculos. É por isso uma espécie de fado misturado com mornas, coladeiras e um toque ainda mais exótico do Havaí. Cláudia Almeida, dá-nos música! Bali, na praia de Kandung Hanang Beach, o grupo liderado pelo vocalista Rum fez uma apresentação especial para a Antena 1 e a RTP. Vamos ouvir o Karoncho, uma música tradicional indonésia, em que se utilizam apenas instrumentos de cordas. O chak é um instrumento parecido com um cavaquinho, que tem 4 cordas. Depois o juk, que tem apenas 3. Utiliza-se também a viola, o contrabaixo, o violino e o violão. Vamos ouvir. Sampai jumpa.